Mateus capítulo 7, do versículo 13 e 14. É uma das passagens mais conhecidas, mas ela chamou muito a minha atenção e Deus mexeu muito. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Amém? Amém. Podeis assentar? Nossa, essa noite, Deus fez algumas perguntas para mim. E eu vou tentar trazer para vocês o que mais ou menos Ele me perguntou. Com quem você quer se encontrar no final do seu caminho? Se nós analisarmos, em Provérbios, ele fala muito sobre a sabedoria, né? Fala muito sobre os caminhos, né? Sobre sentar-se à roda, em Salmos nós vemos, né? Sentar-se à roda dos escarnecedores. Fala que não se detém no conselho dos ímpios. Em Provérbios fala que escolhe teu caminho, escolhe pois a sabedoria, né? E por que que há em Eclesiastes, em especial, 7:2, eu gostaria que o Aero abrisse para mim. Por que há esse versículo, né, que diz mais ou menos assim, que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa da festa? Por que será? Pode ler para mim, Ana? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Por que será que Deus fala, tanto em Eclesiastes como em Provérbios, que há mais sabedoria na casa do luto? Há uma sabedoria em pensar no final do caminho da nossa vida. A eternidade no final desse caminho. E só existem dois caminhos. E essa eternidade pode ser com Deus, como pode ser com Satanás. Não existe um terceiro caminho. Não existe uma outra hipótese. Só existem dois caminhos. E é tão sábio que a própria palavra de Deus, que é a mais sabedoria, né? Como dizem em Eclesiastes, a palavra de Deus, ela reflete isso na nossa vida. Porque a casa do luto faz com que sejamos forçados a pensar na nossa própria caminhada. Porque na casa do luto do nosso irmão, aquele finalizou o seu caminho. E para onde ele foi? Com quem ele está? Qual é o dono do caminho que ele foi abraçar? Seja para a eternidade com Deus, seja para a eternidade com Satanás, na casa do luto, o caminho foi selado. Ele chegou no seu final. E a palavra de Deus diz, ali em Mateus 7, entrai pela porta estreita. O que significa entrar pela porta estreita? Por que porta estreita? Quando você entra por uma porta, significa que você implica numa decisão. Você decidiu entrar por aquele caminho. Você decidiu passar por aquele lugar. Implica em uma decisão de seguir certa maneira de viver. Cumprir certos propósitos. Quando você decide escolher o seu caminho, quando você decide uma certa condição na sua vida, você decide viver exatamente como aquele caminho conduz. Se você decide por Jesus, você decide andar como Ele quer que você ande. Se você decide andar com a multidão, você vai ser levado com a multidão e vai viver no propósito da multidão. Então, entrar pela porta estreita, escolher o caminho, é a decisão que você escolhe. Você é livre para escolher onde você quer ir e aonde você quer chegar. E com quem você quer se encontrar no final. Amém? Então, entrar pela porta estreita significa a sua decisão, a sua escolha e a maneira com que você vai viver nessa tua decisão. Caminho espaçoso, a palavra de Deus diz, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Por que será que a palavra de Deus diz que o caminho é largo e espaçoso? Por que será? O caminho do mundo, dos incrédulos, dos que não são discípulos de Jesus, é fácil. Por que, Rosana, que é fácil? Por quê? Porque tem vários tipos de pessoas. E sabe o que é interessante quando a palavra de Deus diz que ela é espaçosa? Porque ninguém cruza com você. Ninguém questiona quem é você e por que você está aqui. É largo. A espaço para todos. Ninguém se bate. Ninguém se questiona. Ninguém se preocupa com você. Ninguém se importa com você. Porque você é só mais um num caminho grande e amplo, cheio de pessoas, de diversas raças, línguas, nações, estilos de vida. Há espaço para todos. Por isso que é largo. Ninguém se bate, ninguém se questiona e ninguém se importa. Cada um segue seu caminho, sozinho e solitário. Parece que nós estamos com várias pessoas nesse caminho. Parece que nós estamos na galera. Mas, na verdade, você está sozinho. Porque no momento que você precisar, as pessoas vão continuar passando. Se você cair, eles vão continuar passando. Se você chorar, eles vão continuar passando. Sabe aquele ditado que diz que o mundo não para que seu coração seja restaurado? Se seu coração quebra, ninguém para. O mundo não para de girar para você se consertar. Ou seja, se você cair nesse espaço largo e espaçoso, nessa porta larga e espaçosa, com várias pessoas, se você cair, elas não vão se importar. E diz que nesse caminho espaçoso, são vários tipos de pessoas com ideias diferentes sobre alvos e valores da vida. Buscam destinos vagos de coisas vãs que julgam ser a resposta. E se esquecem do autor da vida. Neste caminho há espaço para todos, com diversos pensamentos, perversidade do coração, escolhas sexuais, escolhas de vidas profanas, todos são bem-vindos. Ninguém se reprime, ninguém te questiona, ninguém te corrige. Você é livre. Pois há espaço para todos, governo para todos. Nesse caminho, ninguém se importa e ninguém se esbarra. Não há confronto de estilo de vida. Esse é o caminho largo e espaçoso. É fácil andar nesse caminho, porque você nunca é confrontado. Mas na hora que você cai, é difícil estar nesse caminho. O caminho, a definição, é a maneira de você viver. O teu caminho, a tua escolha de vida, a porta que você escolheu vai refletir na tua vida. Não tem como uma pessoa esconder os caminhos e a porta e a entrada e a vida que ela escolheu e o dono deste caminho. Não há como você esconder. Porque a tua vida reflete o caminho que você escolhe. A nossa vida hoje é analisada por todo mundo, todos nós. Nos conhecemos, todos nós nos avaliamos, todos nós estamos convivendo junto. Você não consegue esconder quem você é por muito tempo. E nem o caminho que você escolheu. O caminho está claro. Porque os frutos revelam o teu caminho. E diz que isso é caráter geral de vida. Caminhar para certo destino. Você é levado a chegar ao destino final deste caminho. Então, se nós escolhermos um caminho, seja ele estreito, seja ele largo, nós vamos ser obrigados a chegar no final deste. É por isso que na casa do Gusto há sabedoria. Porque no final daquela jornada, daquela pessoa, ela teve que se encontrar com o final do seu destino, com a sua eternidade, com o dono e senhor do seu caminho. Ai, que nós possamos escolher o caminho certo. Porque é difícil você entregar uma pessoa que você não sabe para quem ela vai se encontrar. Como é difícil. E como a paz, quando você entrega uma pessoa e sabe para onde ela vai, é bem diferente. Conduz à perdição. Por que que o caminho largo, a porta larga, espaçosa, onde ninguém se esbarra, por que que esse caminho espaçoso, onde todas as pessoas, a maior parte das pessoas escolhem, por que que é um caminho que conduz à perdição? Por que será? Porque ele está... perdição significa destino final, desperdício, perda da eternidade com Deus. Perdição, não há mais o que se fazer. A partir do momento que você fecha seus olhos aqui na Terra, não há mais o que se fazer. O dono e o Senhor do seu caminho veio te buscar. Por isso que ele conduz à perdição. Porque no caminho largo, você não precisa fazer escolhas. Você só tem que ir. Você só vai sendo levado. Lá naquela música, né? Mundo leva eu. É assim. Você só é levado. Você não tem que escolher nada. Mas quando você escolhe um caminho estreito, você tem que fazer certas escolhas. Que implica em você tirar certas coisas do teu coração. Abrir mão de certas coisas. Gostaria que o Rafael abrisse em Provérbios 1, versículo 31 ao 33, e o Eros Romanos 7 e 11. A escolha mais infeliz e miserável do homem é ele se entregar ao seu próprio destino. A ele se entregar às suas próprias vontades, sem rumo, sem ninguém. Pode ler, Rafael, para mim? Provérbios 1, 31 ao 33. Comerão do fruto da sua conduta, e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem ouvir, viverá em segurança, e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Vocês viram que no final Deus diz, né? Que aquele que me ouvir estará seguro. Essa é uma escolha. Provérbios fala sobre os nossos caminhos. Ele fala o qual é a consequência do caminho largo, do caminho estreito. Em Romanos 7,11 diz: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. É, o pecado é enganoso, o caminho largo é enganoso. Parece tão bonito, parece uma fruta saborosa, mas no final ela te mata, sem dó e sem piedade. E quando você morrer, a multidão vai passar por cima. Você é mais um que morreu. Só, mais um. Mas quando você escolhe o caminho com Deus, um caminho estreito, você não é mais um. Você é o Eduardo Correia dos Santos. Você é a Fernanda Brum. Você é o teu nome. É você. Deus te chama pelo teu nome. E te leva. Você não é mais um. Você é o querido de Deus. Você é o amado de Deus, porque ele morreu por você. Você não é mais um. Você é especial. Essa é a diferença do caminho estreito. Aleluia. Conduz à perdição, a pessoa pede de receber um corpo glorificado, de receber a coroa da vida, de abraçar o seu Salvador, que é Jesus Cristo. O caminho da perdição não dá esperança para você abraçar o Senhor Jesus Cristo e nem de você conhecê-lo. Ele não dá chance. Por isso que diz: pois a larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos são. Apertado caminho. Irmãos, o que é um apertado caminho? Quando eu estava pensando no apertado caminho, eu pensei: nesse caminho não tem como você andar com uma pessoa do seu lado. Sabe por quê? Pense num desfiladeiro. Só tem uma rampa. Só tem um trajeto, um carreiro, que nem as vacas dos bois fazem, né? Eles têm um carreirinho. Todo mundo vai, né? Um atrás do outro. Caminho acertado. É um desfiladeiro de dois lados. Um passo só. E você vai. Aí você tem que subir de novo. E voltar. A chance Mas é apertado. Só passa um. Não tem como a gente se agarrar no outro para acertar. O teu caminho você tem que decidir sozinho. Você tem que enfrentar ele sozinho. Você tem que enfrentar as rochas, os pedregulhos, as barreiras que caem, que interrompem o teu trajeto. Você tem que enfrentar sozinho. Não há espaço para uma segunda pessoa. Se você quiser levar alguém de arrasto, vocês dois vão cair. Você tem que ir sempre, dia após dia, diante de Deus. Colocar a sua vida diante de Deus. Você pode sim, com o seu testemunho, influenciar e fazer a pessoa entrar atrás. Né? Porque se uma vaca vai, a outra vai. Não vai? Não vai? Não é verdade? Se uma vaca vai pro gado, né? Eu sei porque lá no Tio Tota, né? Eu não sou uma menina de prédio. Eu tinha, né, pai? No Tio Tota, a gente tinha que soltar as vacas. A gente ficou uma semana na fazenda para aprender o que era serviço pesado. Gente, tirar esse crume não era fácil, mas a gente tirava. Aí as vaquinhas vinham, a gente dava, e elas vinham. Uma atrás da outra, uma atrás da outra. Uma seguia e as outras. Era uma e as outras iam. Se você vai, os outros vão. Porque na minha casa, a minha mãe se converteu, eu fui atrás. Meu irmão mais velho foi atrás, meu pai e a mãe foram atrás. Não é assim? Quando você tem o caminho apertado, significa que leva uma vida, passa por lugares difíceis, porque nesse caminho eu preciso. Ah, aqui é difícil. Nesse caminho apertado eu preciso. Não tem espaço para bagagem. Deixar o meu eu. Renunciar, renúncia pessoal. Se esvaziar das minhas vontades e pecados. Negar-se a mim mesmo. Perseverar até o fim. Aceitar as obrigações em ter uma vida reta em justiça. Amar os meus inimigos. Difícil, né? Aceitar perseguições. Mas por mais difícil que pareça, não os impede que possamos caminhar neste caminho com a graça de Deus. Parece difícil, né? Mas no caminho apertado, você não tem uma pessoa do lado, você tem uma pessoa com você, que é Jesus Cristo. Ele é um com você. Porque a palavra de Deus diz, quando Jesus subiu aos céus, ele deixou o nosso Consolador, que é o Espírito Santo. E quando tem uma vozinha que diz assim, não faça, é o Espírito Santo. Então ele está dentro de você. Porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Então há espaço para ele, não há? Você pode caminhar nesse caminho feito só com ele. Maravilha! Glória a Deus! Porque ele te convence do pecado, do juízo e da morte. Ele te diz, olha, olha para o lado, enxerga, olha, aquela barreira está se aproximando. A gente vai ter que tirar, vamos quebrar aquela barreira, vamos negar a si mesmo. Gente, é difícil, mas não é impossível. Porque a graça de Deus te leva. E é que melhor companheiro do que o Espírito Santo de Deus? É o próprio Jesus Cristo, é o próprio Deus em você. Por isso que quando a gente peca contra o Espírito Santo, não há volta. Porque ele é uma pessoa. Ele anda com você nesse caminho estreito. E de graça em graça ele te leva. Aleluia. Amém. É de se alegrar. Mas o Daniel é apertado demais, é difícil demais. Mas se alegre. Porque você vai vencer e a coroa da vida vai estar com você. Aleluia. Você vai chegar nesse carreiro final. E Jesus vai te entregar com a coroa. Aleluia. E você vai se alegrar. Porque você vai ver, valeu a pena. Valeu a pena. Porque você não entregou-se num caminho de perdição. Você não teve que se encontrar com o dono deste mundo. Terrível. Pense naqueles filmes de terror, quando aquele cara morre e aquela carroça cheia de demônios pega a pessoa. Não tem esse filme de terror? Quem já não assistiu esses filmes? É terrível, é angustiante. Mas como é bom quando vem uma coroa dos céus com anjos te carregando no encontro final. É maravilhoso. Aleluia! O caminho estreito e apertado não impede de você chegar na presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus anda com você, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Ele é um com você. Aleluia! É apertado, porque são poucos os que aceitam os ensinamentos e praticam a vontade de Jesus e se dispõem a caminhar por este caminho tão excelente de final eterno com Deus. Aleluia! Aleluia! Em Lucas 13:24, Ero, pode abrir? Filipenses 1:27, Rafael, quem mais está com Bíblia aí? Patrícia, Filipenses 3:14. São as lutas espirituais que a gente enfrenta, mas a gente vence no caminho apertado. Aleluia! Quem achou primeiro pode ler? 13:24. Procurar entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aleluia, é verdade. Muitos procurarão, que nem as 10 virgens que as 5 imprudentes tentaram entrar e não puderam mais. Muitos no dia final vão tentar entrar por essa porta estreita e não vai poder, porque o caminho dela vai revelar que ela escolheu a porta larga. Aleluia. Filipenses 1:27, Rafael? 1:27. Depois a Patrícia. Não importa o que aconteça. Exerce a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito e minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Aleluia, vocês entenderam? Aleluia, Paulo, fala para mim, Filipenses 3,14, Patrícia. Prossiga para o alvo, aleluia, o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Prossiga para o alvo, aleluia, nosso alvo é a coroa da vida. Nós estamos estrangeiros nesse espaço largo, nós escolhemos a porta estreita, mas a gente vive no mundo. Então a gente caminha com essa multidão, mas a nossa escolha do caminho estreito é revelada dia a dia, nas suas atitudes, no seu testemunho, porque nós corremos para a nossa soberana vocação que está em Cristo Jesus. Nós corremos para a nossa coroa da vida, porque não há motivo nenhum de você existir sem você querer voltar ao seu Criador. Não há objetivo de vida se nós pensarmos, não, morreu, passou, acabou. Não acaba, existe uma eternidade. E se você quiser encontrar com o Senhor no final do seu caminho, que Ele seja Jesus. Todos os dias nós temos a escolha de escolher a porta estreita e a porta larga. Todos os dias. Nós somos salvos? Somos. Mas se nós pisarmos em falso, nós caímos no desfiladeiro. E se esse desfiladeiro for mais agradável do que caminhar no caminho estreito e nossa mente não voltar ao caminho apertado, as nossas escolhas com Cristo, nós podemos entrar no caminho largo, num piscar de olhos. Mas nós temos que correr na vocação de encontrar Jesus Cristo, de receber a coroa dos céus. Aleluia! São poucos viajantes. São poucos viajantes. Quando consideramos coisas ditas por Jesus, amai os vossos inimigos. No primeiro já cai uns 200, né? Não resistais aos perversos. Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui então, gente, ninguém é perfeito, mas nós vivemos dia após dia na graça e em graça. Graça em graça com Deus. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. O Ero falou no começo do culto que um coração quebrantado e contrito Deus jamais desprezará. E é isso que Deus almeja de nós. Nós não somos perfeitos, mas se nós tivermos um coração quebrantado, reconhecendo os nossos erros e entregarmos e confessarmos e pedimos perdão, Ele nos aperfeiçoa, não aperfeiçoa? Porque Ele joga no mar de esquecimento os seus pecados. E se faz uma nova criatura. Quando nós somos salvos em Cristo Jesus, eis que as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus não te acusa mais. Satanás te acusa, mas Deus não. Porque ele te ama. Aleluia. E sereis como os hipócritas, e não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Não julgueis. É um caminho apertado, mas o final é excelente. Quando a palavra de Deus diz poucos, por que são poucos, Rosana? Porque não sabemos quem serão estes poucos. E como serão os que não forem esses poucos? Quando ele diz que poucos são os que escolherem, né? São poucos os que se encontram neste caminho. Nós não sabemos quem será esses poucos. Nós clamamos e oramos para que sejam esses poucos nós. Eu, você, sua família. Porque o destino dos outros que ficarem é melhor não querer nem saber. Aleluia. E diz também que cremos que Jesus reserva a estes poucos uma vida eterna com Ele, com todas as bênçãos e a paz de estar com Jesus para sempre. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá mais morte, porque Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou o terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia. Aleluia! Esses poucos, eles não vão ganhar nada mais nada menos do que a presença de Jesus eternamente com eles. Uma alegria constante, andar em ruas de ouro, o maná dos céus, Jesus vai te servir. Quer uma eternidade melhor do que essa? Quer o bolo que Satanás te entrega todos os dias pela manhã? Como um pedacinho do meu bolo de chocolate, ele é gostoso e saboroso. Mas no final você vai estar sozinho. Mas quando você escolhe o caminho apertado, o maná do céu, que às vezes é difícil passar, mas ele te garante uma eternidade de paz, uma eternidade de glória, uma eternidade de louvor e adoração. Sem dor, sem sofrimento, sem gripe, a suína, sem nada disso. Uma vida eterna com aquele que te criou e que te amou e morreu por você. É pouco demais substituir Jesus por qualquer coisa. É pouco, porque Ele te dá muito mais do que a gente possa imaginar. Por isso que uma casa de luto é tão sábia. Porque a gente olha para ele e pensa, e eu? Quando vai ser a minha vez? É quando você para analisar a tua vida e as suas escolhas, os teus caminhos, e com quem que você vai abraçar no final. Eu quero fechar os meus olhos aqui e abrir os meus olhos e abraçar o meu Salvador. Eu não quero nem por um sinal, nem por uma areia que seja. Eu não quero encontrar Satanás. Eu não quero ver ele. Eu não quero saber se ele tem chifre, se ele não tem. Eu não quero saber o que ele é. Eu só quero saber quem é Jesus quando eu me abraçar e ver face a face o meu Criador. É só isso que eu quero. Aleluia, eu quero ser esses poucos. São poucos os que se renunciam, deixam de viver a sua própria escolha para viver uma vida entregue a Jesus. Aleluia, o que é vida? Não consiste em apenas existência física. A vida começa em Deus, continua em Deus e tem como alvo a Deus e a Cristo, que é o Senhor da vida. A vida só é autêntica, vivida em Cristo, quando sofre transformações à imagem de Cristo. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Lembram quando eu disse para vocês que ninguém pode esconder ou negar o caminho que escolheu? Em Isaías 3:9 diz assim: o parecer do seu rosto testifica contra eles, publicam os seus recados como Sodoma, não os dissimulam, ai da sua alma, fizeram mal para si mesmos. A escolha do teu caminho está diante da tua face. Todos sabem a escolha. Todos sabem. Mas, se você escolher a vida eterna, se você escolher o caminho estreito, você já passou por aquela porta. Você já fez uma escolha de estar aqui. Você já está começando a aprender a andar no caminho estreito. Nós andamos todos os nossos dias no caminho estreito. Todos os dias nós temos que negar-se a si mesmo. Todos os dias nós temos que vencer os nossos gigantes. Quando Deus me deu essa pregação, eu tive que vencer um gigante. E esse caminho apertado e estreito com Jesus Cristo é muito bom. Porque quando a gente faz a escolha por Ele, Ele nos dá paz. Ele nos dá alegria e nos mostra que quando nós dizemos não a algumas coisas do nosso coração, dos nossos desejos carnais, Ele diz, olha, eu te dou isso pela tua escolha. E isso é uma fonte incessável. Todos os dias Ele te dá uma fonte incessável. Não há fim das bênçãos de Deus na tua vida. Não há limite para o que Deus pode fazer na tua vida. Amém? Amém, irmão. Hashira Malarasei. Quero que vocês se coloquem de pé. E levem para as suas casas nesta noite a pergunta: com quem eu quero me encontrar no final do meu caminho? Peça para Deus aquilo que você precisa, aquilo que é difícil de abrir mão, aquilo que parece mais forte do que você. Coloque diante de Deus. Ele é fiel e justo para te dar a graça e o suporte que você precisa. E não esquece, o caminho pode ser apertado, pode ser um desfiladeiro de dois lados, mas o Espírito Santo de Deus está em você e caminha com você. Basta que você se santifique todos os dias. Basta que você o busque na sua intimidade. O caminhar com Deus é de glória em glória, de graça em graça. Muitas vezes temos que abrir mão, mas vale a pena para no final você correr e receber a coroa da vida eterna nos braços do Senhor. Amém? Pai bendito, nós te louvamos e te bendizemos. Porque, Pai, nós te agradecemos por este lugar de adoração, por essa porta que se abriu, por este ministério que o Senhor colocou neste lugar, pelo amor que o Senhor tem por essas vidas. Pai, nós te louvamos pela estrela dessa igreja que é o nosso pastor Omir. Nós te louvamos pela escola dominical onde nós aprendemos a caminhar neste caminho. Nós te louvamos, ó Pai, pelos louvores que nós podemos entoar a Ti. E nós te louvamos, ó Pai, pelo Senhor abrir os nossos olhos todos os dias pela manhã. Nós te louvamos porque nós cremos que o Senhor nos ajudará a fazer as escolhas certas no nosso caminho. Porque, Pai, nós queremos que as pessoas enxerguem na nossa vida um caminho reto, em destino aos Teus braços, ó Pai. Que as pessoas nos questionem quem é esse Jesus com propósito para andar contigo no teu carreiro. Ai, Jesus, que nós sejamos testemunhas do teu poder. Que em nome de Jesus as pessoas queiram andar conosco, queiram ir conosco neste caminho excelente, que é o caminho que nos leva à vida eterna com Cristo. Ah, Pai bendito, tira, Senhor, a perdição de perto de nós. Porque, Pai, Satanás fica ao nosso redor, falando aos nossos ouvidos, trazendo manjares suspeitos estranhos, que cheiram fogo estranho. Mas, Pai, nos dá discernimento para dizer não. Nos dá, Senhor, autoridade para bater o pé e dizer, saia, Satanás. Neste lugar eu coloco a bandeira de Cristo Jesus. Nessa hora da minha vida você não toca. Ah, Jesus, por mais que esse caminho seja difícil, nos conduz em graça, nos conduz em glória, nos dá fidelidade, nos dá, Senhor, coragem de dizer sim à tua palavra, de dizer sim ao teu chamado, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor precisa que façamos. Ah, Jesus, abençoa cada família. Pai bendito, que através do exemplo dos teus servos, um a um os teus familiares se sigam. Creia, meu irmão, porque se você é uma testemunha, eles vão querer saber qual é a tua bênção. Eles vão querer saber o dono da tua vida, o dono da tua bênção. E você vai dizer que é Jesus. Aleluia! Se tu creres, será salvo tu e a tua casa, os teus amigos, os teus colegas, os que se desviaram, se afastaram de Jesus. Eles vão querer voltar, porque no mundo espaçoso, quando você cai, ninguém te estende a mão. Mas Jesus estende. Se uma ovelha sai, Jesus vai atrás. Porque Ele te ama, porque Ele te criou para louvor e engrandecimento do nome dEle. Aleluia! Creia somente. Viva de glória em glória, de graça em graça, com uma vida santificada na presença de Deus. Peça sinais, peça resposta se você precisa. Faça a prova do Senhor na palavra de Deus, porque Ele vai te mostrar quem Ele é. Ele vai te abraçar e dizer: vem, estou te esperando em nome de Jesus. Se há alguém da sua família que não quer, ore, interceda, porque ela vai querer, ela vai ver através da tua vida um caminho excelente. Aleluia! Um caminho eterno! Aleluia! E que quando você fechar os seus olhos aqui na terra, você abra os seus olhos nos braços do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos que o Senhor esteja abençoando cada vez mais. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. E desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia.